que é foi pro mundo com design e pé, querendo encontrar, colheu, girando no sonho sem lançou. Espasmos de ar e Zeus, véus de amores, dançou e bebeu com os seus. Pela dança a origem se fez vir, a lua ao contrário viu, semeando um pouquinho mais de si. O canto é como o rio, seus valores, janela feliz ao se abrir. Pranto que cura a dor das margens do rio enchente, peso do design nas costas, brilho da corne dos dentes, do sarro a risada e o cigarro, juras à noite de um longe pra sempre. Usa do pão e do vinho pra ressurreição do seu corpo pra mente. Voa Taregué, vá longe, vá buscar. Volte Taregué, teu reino a te espera. Voa Taregué, vá longe, vá buscar. Volte Taregué, teu reino te espera. Pela dança a origem se fez vir, a lua ao contrário viu, semeando um pouquinho mais de si. O canto é como o rio, seus valores, janela feliz ao se abrir. O pranto que cura a dor das margens do rio enchente, peso do desânimo nas costas, brilho da corne dos dentes, do sarro a risada e o cigarro, juras a noite de um longe pra sempre. Usa do pão e do vinho pra ressurreição do seu corpo pra mente. Voa Taregué, vá longe, vá buscar. Volte Taregué, teu reino a te esperar. Voa Taregué, vá longe, vá buscar. Volte Taregué, teu reino a te esperar. Taregué foi pro mundo com design e pé, querendo encontrar, colheu, girando no sonho sem lançou. Espasmos de ar e Zeus, véus de amores, dançou e bebeu com os seus.